Oceania 6355, usa nível 180, chama o centro Recife, frequência 125.1, caso negativo 128.35. Tem aqui Oceania 6355. Comandou Guarulhos 5024. Confirmo, 125, decimal 1, caso negativo 12835. No perfil, 1097. Ah, bom perfil. O 97 com voo, apenas um pouco antes, só para evitar uma formação bem à frente. Para 1500 pés do setor. Onde está cruzando 2000 agora, obrigado. Passou 66, passa, estabilizado 366. Bate aproximação, Torre Salvador, frequência 118, decimal 9, 4166. 466, Torre, 18950, bora. Salvador, 4 no 66 da Azul, passando 3 no 66. 4 no 66, boa, visual com campo? Afirmativo. Vicente, vento 190 graus com 11 nós, pouso autorizado, pistão 0. Pouso autorizado, pistão 0, 4 no 66. Mantenha a proa agora 265 por aproximadamente 8 milhas. Autorizado. no Mania Solo 22, chame no 21, no Decimal 1, Solo. Vai chamar 21 no Azul 4 no 66. Ou no 097, cruza nível 150, chama o centro Recife. A frequência é 128, decimal 8. Caso negativo, 126, decimal 0. 288, decimal 0, muito obrigado. Ou no 869, continua a descida para 4.000 pés, ajuste no 0, 1-3, voa na proa de Bonf. Está na chegada a Bonf, passando a identificação. Passando na proa de Bonf, 5.013. Permanece sob vigilância no 0, 1869. Onde está o chilés, papai? Chame no ponto de espera. 1-3. Eu que lancione identificação. Ativa velocidade liberada. Autorizado, Jélio, que está autorizado, alinhar e decolar. Pista no 0, 101, 80 graus, com 9 metros. parte dentro para papo, fora do solo. De Close 27, chama no 208, boa viagem. Ah, tô no 208, papá, Juliette, papá. Olha o papá Romeu, papá Juliette, papá, decolado na sua escuta, mantendo o corredor axé. A gente mantém o corredor axé no 1003, passando através do farol da barra. Ligou no 620, direcionando ponta de espera, dando zero, pronto. Cargo no 60, autorizado a linha aérea com a pista no 021 no 0 graus com 10 nós. A linha decola no 0, voo no 620. Na presente, Papá Juliette Papá vai sobrevoar Veracruz e talvez faça um pouso definitivo lá em Veracruz e o regresso seja para amanhã, mas talvez tomarei o controle após passar o farol da barra. Gente. No 620, vírgula aos 30, chama no 20, decima 8. 08, obrigado. Salvador, agora no 620, passa 2, vai passar 2, meu pés em subida. A 20, contato com a dana decolagem, Prodigamo, vigilância. Prodigamo, vou no 620. Quando 620 vai fazer um desvio 10 graus à esquerda por 10 milhas. Tá livre. No 864, Autorizado aeronave a partir do 3, Serra Victor 367. Informe estabilizado. Ajuste permanente. 013. Ok, 869, sim, autorizado aeronave. A gente vai pousar em Veracruz? Afirmo, pouso direto em Veracruz. Como é que é seu livro para autocoordenação, papá? Livro frequência para autocoordenação, papá direto, papá. Torre, boa tarde, está 325, quanto era para Sai Centro 835, autorizado a alinhar e decolar. Pistão a 0, vento 190 graus com 8 faixas. Ali decola, está 385. Ótimo, ao controle, está 3835. Claro que sim, 1208, boa viagem. Obrigado. 3835. 3835, saída da Elida, vigilância no Peugeot. Elida, está 3835. E poderia voar Lida, não? Ativo, Lida. Obrigado. Zero, acione identificação, vou ir na proa do Serra Vitor 368, desce para 4 mil pés, ajuste no 0, no 3. 4 mil pés, na proa do Serra Forte, 368, 63, na 2 para 0. Serra Vitor. 869, está visual. Complete a aproximação, chame a torre em 1-1-8, decimal 95, 1-8-6-9. Ok, até logo, obrigado. Rumo 620, chame o centro Recife em 125, decimal 45, caso negativo 126, decimal 85. 2545-2025, voo no 620. E Salvador, voo no 869. Otário, voo no 869, avistado, vento 190 graus com 8 nós, pouso autorizado, pista 90. Cine Pouso, voo no 869. Acerta aqui, solicita a DVD 10. Certinho, forma estabilizada na final do NDB Zulu, pode ficar tranquilo. Certinho, forma estabilizada na final do NDB Zulu, pode ficar tranquilo. Quatro mil pés, o ato protocolo autorizado em cima para 2? Para 2 mil pés, forma Noite Menor, Salas 4 Unas, chame 121, Small Corá. 1-2-1-1, Gol Noite Menor, obrigado. Oscar, tranquilo. Gente, complete a aproximação, Torre Salvador, frequência 11895. Oscar, tranquilo. Torre Salvador, apatando o Oscar, tranquilo. Oito, boa tarde. Oscar, até o quilo, boa. Prossiga. Oscar, quilo, passando o Duna. Procedimento EBB, a 10, número de Zulu. Gente, vento no 60 graus, com 10 nós, pouso autorizado, pistão no 0, Oscar, até o quilo. Firme, ou no 60? Plano no 60, a direção, com 10 nós, intensidade. Pouso autorizado, pistão no 0. Gente, o Oscar Talquino está com referências visuais, propõe o cancelamento da presente com intenção de pouso da 1-7. Unificou os 4-3, conversando, estamos girando base para a 1-7, Oscar Talquino. Gente, vai chamar. Está 3835, desvia a direita da informação. Está 3835, está autorizado de desvio. Informe ao centro. Frequência 125, decimal 1, caso negativo 128, decimal 35, TAN 3835. 258, 251, 235, recebo 3835, chegando a botar. Outra voz. A base bastante gravada, eu acho que autorizado, pista no 7, Oscar até aqui. Nesse carro neste, na minha 0 graus com 10 nós. Eu repouso no 7, Oscar até aqui. Cinco, pode? Acervo. Salvador, boa tarde, é o gol 1969, ponto de espera 10, pronto. Boa tarde, gol 1969, autorizado a linha decolar, pista na 0, vento na 60 graus com 10 nós. A linha é 4, após o gol autorizado, alinhar e manter, pista no 0. Após a rolagem do gol autorizado, alinhar e manter o 0, hoje é 63 e no 4. Gente, acho que eu vou ter aqui, o seu solo foi os 4 mil, a frequência livre no corte. Só para informação, na sua transmissão a gente recebe sinal de out. Na 6210, autorizado Renave, forma estabilizada. Autorizado a Renave, você na 6210. Zulu 9. Estamos passando através de Parípolis, vamos ver. Decolou os 48, chama 1208, boa viagem. 1208, bom, 1 69. 92, com informação de forma, passo 210 para 150. 3192, acione identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 013. 4 mil, comente 13, entra 3192. Salvador, boa tarde, 3190, informação, uniforme. 3190, identifique, desça para 4 mil pés, ajuste no 013, 3190. 4 mil pés, ajuste no 013, 3190. Controle Salvador, boa tarde, voo no 1169. 1169, saída da El, por adelido da vigilância, 1169. Voa lenda, voo no 1169. No 4, veículo 50, chame no 20, décimo 8, boa viagem. Perfil 6314, ascensão nível 340. 340 no perfil da Momo 3190, autorizado voar na Praça Serra Vista 368. 2 voando Serra 368. Seria o 3190? 3190, Serra Vista 368. Lembra para manter-se no corredor, à esquerda na prova 051, em condições visuais. Seria o travé de Paris. autorizado. Uno 169, cruza o nível 150, está próximo à posição da EL, chame centro Recife. Frequência 1251, no caso negativo, 12835. 1169, gente, centro do Recife, 1251, alternando 2835, a batalha. Até volta. Pessoal, chega a torre, frequência 18.95. Acione identificação, desça para 4 mil pés, vou indo na proa de Avita 366. Corrigindo na proa de Avita 368. Dois autorizado em RNAVE, ajuste permanece no 03, informe estabilizado. Afirmativo, autorizado em RNAVE, pode voar o 366? Autorizado. 366 descendo a 2500, confere? Afirmativo. Obrigado. A 290, fala 55, chame no 219. Confirme, 6290. 121, decimal 1, fala. 219. Dia 3, 14 da Oxané, chame o centro Recife em 12545. Caso negativo, 126.85. 545-2685, vou chegar 6315, 14. Vento 180 graus com 10 nós. Mantenha a posição entre a aeronave para pouso, mas cabe transmissão. lateral 58, aguarde a aeronave cruzar a pista para chegar até o Patinco. Eu sou o telefone autorizado, ingresse na pista e seguir via pista até a cabeceira 35 e vamos livrando na Lima. Vitor Uniforme na Lima, chame Eveline, 12111. Boa, Novena, frequência livre. Olho 3192, estabilizado na RNAV, passando 372. Avisão com a pista? Não, ainda não, tem uma camadinha aqui. Estabilizado, chama a torre em 118, decimal 9. 18, decimal 9, confia? 9, 5. Ah, positivo, vamos chamar lá, obrigado. Avisão 90, está autorizado a RNAV, ponto estabilizado. Autorizado a RNAV, reporta estando estabilizado, 3190. Salvador, boa tarde, eu estou 3192. Sinal de 5 milhas da 10 para embaixo visual. Tan3192, boa tarde, pouso autorizado, pistona 0, vento 170 graus, 089. Livre pose na 10, tan 3192. Estabilizou, TAN 3190, visual. Gente, chame a torre em 18.95, 3190. Gente, vamos acabar. Solo 03, direita, solo 12, 1 decimal 19, boa tarde. Direita, 1211, tá 3192, boa tarde também. 178, confirme. Beleza, está autorizado a descida no setor a 2.500 pés. O ajuste mudou agora para 1.012, só está sobre a água. TAN 3190, descubra a torre. É, boa tarde, afirmo TAN 3190. Estou autorizado na 0, vento 160 graus, 109. Autorizado, pouso na pista 10, TAN 3190. Terra, Vitor 368, vento 4. Tem uma ameaça sobre vigilância, 166. Mas revisor uniforme, decolada 08, controle 1208, bom voo. Controle 1208, muito grato. É bom serviço, acho que eu vi o uniforme. Tração e identificação, continua descida até 4.000 pés, o ajuste é 1012. Está em condições de voar na prova do Serra Vitor 368. Pode ser, sem problema. Controle de Salvador, muito boa tarde, é o Papatango, Oscar Vitor Uniforme. Oscar Vitor Uniforme, decolou, saída da El, vigilância no perfil, Oscar Vitor Uniforme. Uniforme, saída da El, nossa escuta. Precisaria direto da El para o Oscar Vitor Uniforme? Precisado. Grata. Sete tu vai passar o 366, visual? Pedido, 3718, mais dois estão autorizados a chamar a sua, hein? 1 no 8, 9 5. Juliette mantendo 1500 pés, se informa passando através de Paripe. Juliette. Solo 1-3, Libéria, próxima direita, solo 1-2, 1-1, boa tarde.